Tens a mente de Cristo. Sua confissão, os anjos te ouvirão, respaldo eles te darão, mas é preciso que você faça sua confissão. Cri, por isso falei, toda classe de bênçãos pertence a nós, mas é preciso que você faça sua confissão. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Se aparentemente nada te vai bem, digas que tudo está bem. Se não chegou semente a você, digas eu sou rico também. Os anjos te ouvirão, respaldo eles te darão, mas é preciso que você faça sua confissão. Cri, por isso falei, toda classe de bênçãos pertence a nós, mas é preciso que você faça sua confissão. Mas é preciso que você faça sua confissão. Confissão. Mas é preciso que você faça sua confissão.